Καλησπέρα πρόεδρε, με αυτά εξετάζει. Leader Corona 10, 140 com 9 horas. Leader Corona 0, με αυτά εξετάζει. Web 57 no 7, o altímetro 0 no meio, livre acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chame táxi 5898, 1016 no altímetro. Autorizado, chama pro táxi 1016, 5898. Web6749, decolou de Salvador ao 01, controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia, senhor. 749, decolou na Dial Leda, passa 1700. Faz 6749, contato radar 340, saída da El. Copiar 340 da El. possível compreender, ok? Muito baixa a transmissão. Confio. 1-2-5-3-35, confins, 5-7-1-7. 3-35, 1-2-5 a bordo e confins. Está livre o táxi, contornando o pátio 1. O senhor vai seguir a aeronave da companhia puxada aqui no setor norte. Após Índia e Alfa para o ponto de espera, chame pronto para a decolagem, web 5-7-1-7. Pátio 1, está ligado a aeronave da companhia para o outro lado, 10 vezes, Índia e Alfa. Bora, Pimentel. Salvador, WebJet 5898, tá com 110, 3 horas de galeão, pronto pro táxi. Livre à direita, chama no ponto de espera para fora da decolagem, o Web 5898. Livre à direita, chama no ponto de espera para fora da decolagem, o Web 5898. Pronto. 5898, autorizado a linha Arida e colada 10, vento de 130 graus com 9 nós. A linha é colada 10, vento de 5898. WebJet 749, Recife, 1251-3325. 251-3325, grato, bom dia. 898, decolou 09, controle em 120, decimal 8, tempo voo e um bom dia. Chamarei, grato, bom dia, bom trabalho. Web 57 no 7, ali mantém, 10. Ali mantém, 57 no 7. Salvador, um bom dia, WebJet 5898. Web 5898, contato radar 340, saída da EL. Saída da EL, 5898. Autorizado Leida da presente para o Web 5898. Leida, obrigado. Controle de Salvador, bom dia. Caso 645 no tipo 0, vai te ir, com ação forte. ...645, chegada Mari, na Cruz de Mari para interceptar a chegada, detenção 050. 050, a Mari, ali na boca de cima. No 7, decolou aos 1-2, chame o controle em 120, decimal 8, tem um voo e um bom dia. Bom dia, obrigado, Ed. Bom dia, controle WebJet 5717, passando por 2.000 pés. Web 5717, contato radar, sua para 340, perfil da EL. Na proje da EL 340, Web 5717. Negativo proje da EL, a saída da EL, mantendo o perfil. Ok. Rio 9645, efetuando desvios. Estrutura de desvio à esquerda, desvio do JTAR retornando para o JTAR 9645. 7. via 9645, desça para 2000 pés, ajuste 1016, reporta estabilizada. 9096, 1000 para 2000. Estamos estabilizados na 9645. Web 5717, confia pro? Está mantendo pro 212, desviou as informações. Tem por mais quantas milhas eu desvio? Mais 4 milhas e meia. Web 5898, chama Recife 1251 em 3325. Chama Recife 125, na alternão 3355, ao serviço 5898. 13325, alternada. 13325, obrigado. Webjet 5717, chama Recife 251-3325. 251-3325, 5717. Rio 9645, confirma altitude. Rio 9645, está visual, mantendo 1600. Gente, essa altitude teria que ser informada anteriormente para o controle. Ok, por final, minha patinha. Gente, informa que em Duna teria que manter 2 mil pés em cima da 1700, confere? Afirmativo, não, minha patinha. Gente, torre 1895. 1895, bom dia, 9 mil pés. Oi, Salvador, muito bom dia, Rio 9645, uma milha e meia para o externo. Bom dia, Rio 9645, avistado na final do ano zero, está livre o pouso, cheque o trem, o altímetro no zero no meia e o vento é 1,40 graus com uma dezena de nós. Livre pouso no zero, bate travado, Rio 9645, avistado no zero no meia. Tan 3597, identifica na Foz de Alagoinhas para a chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés e ajuste no 06. Tan 3597, autorizado Bonf. Descendo para 4.000 pés, ajuste 1.016. O Rio 9645 no solo aos 24, livrando a direita agora, prossiga na Alfa e Kilo para a posição 7 do pátio 3. Livre táxi, Alfa e Kilo para a posição 7, pátio 3, 9645.